Pode ter a santa luz, a glória, a honra, o nome de Jesus. Pode ter a santa luz, a glória, a honra, o nome de Jesus. sabe?